velocità, se amor si ganha também, quem der sem ganhar, pensa que tem, mas não tem, pra gostar de mim, é bom gostar como eu sou, pois não sendo assim, amor não quer nem dor. Amor só de um vira saudade depois. Quem ficar vai chorar por dois. Quem será, quem será? O amor que imagino eu. Quem terá, um amor para ser só meu? Eu só quero você, se você me quiser também. Coração que eu ganhar, eu não vou dividir com ninguém. Será o amor que imagino eu? Quem terá, um amor para ser só meu? Eu só quero você, se você me quiser também. Coração que eu ganhar, eu não vou dividir com ninguém.